identificação. Vou entrar na posição ITAP para interceptar a chegada Bomédio 1, QNH em Salvador 1020. Reporte quando pronto para descida. Para 2, não copiei a transmissão. ITAP. Aumentando o golfe controle. Está 55 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo 085 e mantenha-se em regras de voo visual. Para o serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.85. .85 para serviço de informação de voo e 02, desce para 3 mil pés, desconsidera as restrições verticais da chegada, QNH 1-0-1-0-3-0. Cumba 02, desce para 3 mil pés, QNH 1-0-2-0, desconsidera a restrição de altitude na posição em casa. Chame Centro Recife, frequência 128.35, alterno no 23.8. Recife 235-238, alterno tá Azul 2795, informação Tango, nível 80, passando o Conde, boa noite. Azul 2795, boa noite, opciona identificação, estou sob contato radar, vou na proa de Bonf, para então estar chegando a Bonf e reposto para descida. Proa de Bonf, informa aí para descida, Azul 2795. Pista 1-0, 1-6-0 grau, 08 nosso. Ainda cola, 1-0, chama 1-0, decolou os 3-5, chama o controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, Alexandre, 63-1-0, grato, muito boa. Controle Salvador, boa noite, Alexandre, 63-1-0, decola na PUCA. Xanã 6310, contato radar, via 6 da PUCA, suba para nível de voo 350. 350 na PUCA, 6310. Azul 2795, voe direto pelo. Olha, direto pelo 2795. Caramba 02, desça para 2000 pés, do ajuste no 020 autorizado, afinal ele é só que foi responsabilizado. Para a descida azul 2795. Azul 2795, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4000 com 1020, azul 2795. Procura instalador azul 4298, tá passando com a BOG, Comed 1 Alpha, destino nível 1, 100. Azul 4298, aciona a identificação, via chegada a Bomed 1, desça para nível de voo 050. Desce via Bomed 1 para o nível 050, azul 4298. Chanel 6310, chame o centro de recife, frequência 125 decimal 45, ATR 126 decimal 85. 2545-02685, Chanel 6310, grato, muito bom. Rumba 02, completo final de ATX-Rei, chame a torre, frequência 118 decimal 95. Rumba 02, autorizado, pouso. Chame torre, 118 decimal 95. 118 decimal 95. Controle azul 4292. Prossiga. Possibilidade de fazer o ILS Whisky da 10. Azul 4298, sente. Após o ITAP, o Serra Vista 368. Sente, após o ITAP, voo 368. Possibilidade igual 366? Confirme. Confirma a formação de vento. Vento 140079. Azul 2795. Azul 2795, prossiga. Qual é o nosso número na aproximação? 1. Aceita voar Duna. Se tiver condições autorizadas, direto Duna, azul 2795. Fui, direto a Duna. Azul 2795, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizada a final e essa que rei repassa estabilizada. Vamos 020, informaria estabilizada, azul 2795. 2-4298, após o passo autorizado, Serra Vita 366, e reduza para 2209, deixa para 4010, o ajuste 1020. Após etapa e voo Serra Vitor 366, desce para 4 mil pés, reduzindo para 220 nós. Poderia confirmar o que negar? O ajuste é no 020. Ou no 020, gente. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2782, ciente da Uniform. Azul 2782, aciona a identificação, voe direto TAP para interceptar a chegada por médio 1 no reporte para a descida. TAP reportará a descida. Controle Azul 2782, para descida. Azul 2795, estabilizou? Afirmo. Chama torre, frequência 118, decimal 95. 1895, até amanhã. Azul 2782, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4000 no 020. Azul 4298, desça para 2500 pés, o ajuste no 020, autorizada a finalia Swiss. Reporte passando Serra Vita 366. S2500 PES, que negar no 020. O azul. Autorizado direto, o ISP, azul 4298. 1795, autorizado pouso, pista 90, 180 graus, 089. Livre pouso, azul 1795, pista 90. Boa noite, tá? 3815, visão com tráfego na final, pronto. Mantém um ponto de espera. Autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, tá? 3295. Estabilizou no curso localizador azul 4298. Azul 4298, complete final LSIS, que chame a torre. Frequência 118 do sinal 95. 1895, azul 4298. No solo 5-4, viva direita, táxi até antes da Juliette na minha escuta. Livrando a direita e vai manter antes da Juliette, confirme. Azul 2795, corrigindo a instrução, libere a direita, prossiga via Alfa Kilo, posição 4 Romeu do Pat 3. Alfa Kilo, 4 Romeu, Pat 3, 2795. Torre Salvador Azul 4298, estabilizado no ILS da pista 10, 7 milhas. Azul 4298, informo som de tráfego. Airbus 320, Tatã, na cabeceira 10, iniciando a decolagem. Gente, vaga na pista livre, Azul 4298. TAM 3815, autorizado a decolar, pista 10, 150 graus, 109. Iniciando a TAM 3815. TAM 3815 decolou ao 59, chame o controle em Salvador, 120 decimal 8. Boa noite, TAM 3895. Azul 4298, autorizado pouso, 150 graus, 109. Autorizado pouso, pista 10, azul 4298. 3895, boa noite, contato radar, vou para nível de voo 340, autorizado, direto Salvo. salvo, assim que possível, sobre Cetalera. Muito obrigado, tá? 3815. Azul 2782, faz um pequeno desvio aqui à esquerda, ele está numa pequena formação. Azul 2782, autorizado a desvio, alterna voo direto do ano, vista para 2010. O ajuste no 020, autorizado a finalizar sexo e responsabilidade. 3 para 2000, formado estabilizado. 4895, voo e lida. Muito obrigado, tá? 3895. Autorizado a linha e manter. Aí, mantém voo 0. Botão 3, 895, solicitante via direita. Mantém a 235. Por 60 milhas. Tá, 3895, autorizado a desvio. Sim, está 3895. 2, libere a direita, táxi até a posição 03 do Pátio 1. Azul, Pátio 298. Isso, táxi até 03 do Pátio 1, Pátio 298. Tá, 3305. Autorizado decolar 160 graus 029. Decolagem de gol no 09. Após o desvio, vou ir direto Mótiva. Após o desvio, Mótiva, tá 3. 895. Decolou 03, chame o controle 120.8. 08, boa noite, vou no 09. Salvador, boa noite, vou no 09. Vou no 096, boa noite, contato radar, subo para nível de voo 370, via saída moda. Frase para o 3 de setembro, dia, Azul 2782, estabilizado. Azul 2782, contato final USA Creation, minha torre, frequência 118, do sinal 95. 1895. Torre Salvador, uma boa noite, Azul 2782, estabilizado, sinal da 10. Azul 2782, traço avistado, autorizado, pouso por 10, vento 150 graus, 099. 10, pouso localizado. Ah, 3895, chama o centro de justiça, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835, 1238, obrigado, boa noite. 3815. Bom. Ah, 3305, desça para 2000 pés, o ajuste no 020 autorizado, final ISX e reposta estabilizada. Desça 2000, reposta estabilizada, TAM 3305. Vamos 096, prossiga. Você está levando o nome da presença da formação à frente? Autorizado, vamos 096. Obrigado, vamos mão. Estabilizado, TAM 3305. TAM 3305, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Chama a torre agora, grátis, TAM 3305. Luna 096, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 5255-2685, 109, agora aqui. Oi, Salvador, muito boa noite, TAM 3305. TAM 3305, continua a aproximação, aguarde a atualização de pouso. Guarda autorização, TAM 3305. Azul 2782, no solo, aos 1-0. Libra direita, táxi para a posição 4 Lima, no pátio 3, via Alfa e Kilo. Gente, via Alfa e Kilo, posição 4-3, Azul 2782. Gente, 4 Lima, 2782. Autorizado pouso, 150 graus, 099. Autorizado pouso, TAM 3305. Autorizado para Natal, conforme a rota do plano de voo, nível 090. Após decolar, curva esquerda, saída Conde, controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 5513. Planejamento correto, chame pronto para o táxi. TAM 3305, no solo 103, nível à direita, táxi até a posição 05 na minha escuta, via Alfa e Juliette. Táxi via Alfa e Juliette, posição 05, TAM 3305, nossa escuta. Salvador, boa noite, gol 1246. Gol 1246, boa noite, acione identificação. Lui direto Bonf, 47 a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 020. 4 mil, direto Bonf, gol 1246. B06, 4 horas, alternando Recife. Autorizado táxi até o hotel, reposto para o cruzamento. Onda 02, autorizado o ingresso pela pista direita, alinhar e manter, pista no zero.